João Paulo Maluquinho. DJ João Paulo, o maluquinho do Pará. Apareceu, yeah. Não me preparei pra suportar essa dor outra vez. Não vou jogar em você a culpa que não tem. Não vou jogar um coração quebrado que não. O maluquinho das mixagens. Desculpa por tudo que eu cometi, amore. Peço perdão, isso nunca vai repetir, prometo. Eu sei que quem errou fui eu. joelhos pedindo teu perdão. Yeah. Vamos sair hoje para curtir o balandroide, o som de Abai Detuba. Equipe Bate Forte, equipe Lacoste, equipe MTK. O balandroide fazendo a galera delirar. O som de Abai Detuba. DJ Fran considerado, Edilson Gilvani, o som. DJ João Paulo, tudo bem? Boa sorte! Te escolhi pra ser a minha vida, a noite mais bonita, com cheiro de amor. Um beijo bom, o toque mais suave, você tem a chave do meu coração. Sempre regendo as melhores batidas pra galera dançar. Deixe-me, deixe-me, deixe-me. Maluquinho. Tocando som.

qual é a parada? Ô meu amor, te quero só pra mim. Prometo fazer tudo, tudinho por ti. Quero escrever na água como escrevo no papel. Quero escrever seu nome na pedra do meu anel. O gigante vai tocando e a gente se amando. DJ Gordo e Dinho já tão detonando. Patrese e Marlo Beat agitando sem parar. É o crocodilo, toca tudo do Pará. E o Neto Ministro na área. Tá ligado, essa é a parada. Tipo Romeu e Julieta no amor. Eu e você, provas vivas de amor. Meu amor, eu sempre vou te amar. Luta, luta por você sem parar. Tipo Romeu e Julieta sem caô. Eu e você, provas vivas de amor. Eu só quero te amar, só quero te amar. Ao seu lado eu quero ficar. Eu só quero te amar, só quero te amar. Pro que der e vier com você vou estar. Eu só quero te amar, só quero te amar. Ao seu lado eu quero estar. Eu só quero te amar, só quero te amar. Pro que der e vier com você vou estar. É o Tobias na voz. Meninas, o Marlon Branco do baile chegou. João Paulo. Ô meu amor, te quero só pra mim. Prometo fazer tudo, tudinho por ti. Quero escrever na água como escrevo no papel. Quero escrever seu nome na pedra do meu anel. O gigante vai tocando e a gente se amando. DJ Gordo e Dinho já tão detonando. Patrese e Marlo Beat agitando sem parar. É o crocodilo, toca tudo do Pará. E o Neto Ministro na área. Tá ligado, essa é a parada. Tipo Romeu e Julieta no amor. Eu e você, provas vivas de amor. Meu amor, eu sempre vou te amar. Luta, luta por você sem parar. Tipo Romeu e Julieta sem caô. Eu e você, provas vivas de amor. Agora o show está completo. DJ João Paulo. Vamos pra cima, meu DJ. Oi, tô escrevendo só pra te dizer que sinto falta de você. Debaixo do meu cobertor. Sei que fui precipitada, já que não sentia nada até lhe perder. Que te ver com outro alguém doeu demais. Deu um nó na garganta, acabou a paz. Eu sei que te amo com toda certeza. Equipe transa, nada de Anani deu. Que te ver com outro alguém doeu demais. Deixei faltar. Ele não é brinquedo, não, pra você vir bagunçar. Então não brinca com meu coração. Pode ser você no meu lugar. DJ Zuelerson e Sávio, Sander das Produções, Os Jovens do Mix. DJ Luiz, o poderoso chefão. Todo mundo, mundo, uma mulher pode dar, eu te dei. Nunca deixei faltar. Então ou você me assume de vez, ou pode me deixar. Então não brinca com meu coração. Ele não é brinquedo, não. Pare de bagunçar. Amanhã pode ser você no meu lugar. DJ João Paulo é do Pará. Suas mixagens envolvendo você. Eu soube que não era pra mim, mas tava certo que você já tinha alguém que pra mim não ligaria. Não vá pro TV. Das mixagens. Roubaste meus sentimentos. Ai,